Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some. Quem dera eu acordasse amanhã sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te encontrar e fingir que estou bem, que não me avalei. E assim naturalmente pra você não ver, e dentro dos meus olhos reflete você. Será que eu vou conseguir sorrir com o coração chorando? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai. Por isso eu não me sinto preparado pra te ver. Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some. Quem quer eu acordasse amanhã sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te encontrar e fingir que estou bem, que não me abalei. Reagi naturalmente pra você não ver, e dentro dos meus olhos e frente você. Será que eu vou conseguir chorando? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar